pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Acesse lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Vitor Azambuja. E aí, gente? E com o Dãozinho. E aí, beleza? Beleza. Na semana que a gente tá gravando o podcast, a gente teve a notícia do falecimento do Len Wein. Que, entre outras coisas, ele é o criador do Wolverine, do Monstro do Pântano, ele foi editor do Watchmen, entre várias outras coisas que ele fez. Então, a gente resolveu falar um pouquinho de um gibi marcante que ele fez e falar um pouquinho dele em si. Dãozinho, fala aí qual foi o gibi que a gente escolheu para analisar do Len Wein. X-Men Giant Size 1. É o gibi que trouxe de volta os X-Men. Eles ficaram um tempão, né, só com republicação, porque por ser uma bosta não vendeu na época. E aí polêmica. O Roy Thomas, eu acho, pediu pro Len Wein trazer de volta a equipe, e aí ele escreve esse gibi, que foi publicado aqui em Mundo de Canto. Eu li naquele da Abril, aquele X-Men Classic. A primeira versão que eu li foi essa do X-Men Clássico também. Eu não lembro se eu li esse clássico, eu acho que esse clássico eu não tinha, esse foi o X-Men Clássico número 1, né? Eu acho que eu só tinha aquela segunda série. Eu li no Wolverine 100 da Abril, que foi uma edição comemorativa maior, na época eu ainda colecionava o Wolverine. E depois nessa da Panini, a coleção histórica Marvel X-Men número 2, que aí foi, acho que foi a única até agora que saiu em formato americano essa história aqui no Brasil, né? Ele era editor da Marvel na época, né? E aí ele se juntou com o Dave Cockrum e criou essa história onde ele trouxe os novos X-Men. Então, ele já havia o personagem que mais marcante da revista, que na verdade ele se tornou depois, né? Porque no início ele era só um coadjuvante, que era o Wolverine. Ele já havia aparecido na revista do Hulk, que o Len Wein escrevia. E nessa edição foi que ele criou, junto com o Dave Cockrum, Noturno, a Tempestade, Pássaro Trovejante e o Colossus, né? Os outros personagens que apareceram e que fizeram parte dos novos X-Men, que é o Banshee e o Solaris, eles não eram personagens novos. Eles eram personagens que já haviam aparecido em alguma história dos X-Men ou da Marvel. E eles resolveram aproveitar para trazer os X-Men de volta à notoriedade, né? Que eles estavam lá parados, estavam no ostracismo, sobrevivendo de republicação. E essa foi a retomada, né? Como o Dãozinho falou. Essa galera aí que você falou, Noturno, Colossus e a Tempestade, é criação dele também? É dele. Primeira aparição, né? Não, é interessante isso. O pessoal lembra mais do Wolverine, né? Pois é, Tempestade, personagem grande. Praça Trovejante não, que é um bosta. Mas o próprio Colossus mesmo, né? Teve destaque agora no filme. Praça Trovejante. Mas ele é um merda mesmo, né? Eu mesmo pesquisando sobre ele na internet, eu não vi. Eu pensei, pô, isso aqui é criação dele, porque isso aqui não tinha antes. Essa galera tá apresentado aqui como novo, mas ninguém fala disso. É, no caso do Noturno, o pessoal acredita mais pra o Dave Cockrum, porque o Noturno era um design que o Cockrum tinha pra Legião dos Super-Heróis, que foi rejeitado pela DC. Também tem a questão do... Aliás, o próprio Wolverine é um... Pelo menos o cabelo dele, na época que o Dave Cockrum mostra ele sem máscara, é aproveitado o Timberwolf, o Lobo Cinzento da Legião dos Super-Heróis também. É, mas eu acho que o pessoal maneira um pouco ao dar crédito pro Len Wein pra esses personagens. Porque o Wolverine já tinha aparecido até com um background canadense numa história do Hulk. O Hulk contra o Indigo lá no Canadá. Que é bem isso, o Hulk tá brigando com o Indigo, tem uns outros coadjuvantes lá, a história toda gira em torno do Indigo, e só que eles acabam chegando no Canadá. E o Wolverine aparece pra complicar um pouco a vida deles. Mas é uma história do Hulk, tá na revista regular do Hulk. E eu acho que o pessoal acaba maneirando um pouco ao dar crédito do Colosso, do Noturno e da Tempestade, que é fato, eles apareceram nessa história, mas eles foram muito desenvolvidos, assim como o próprio Wolverine, a personalidade dele, pelo Chris Claremont depois, né, e pelo John Byrne. O Len Wein criou esses caras e muito legal, foi uma grande sacada dele. E são personagens muito icônicos, e o interessante é que ele se propôs a fazer uma equipe multinacional dos X-Men, né. A Tempestade teria inicialmente a origem dela na África, o Noturno na Alemanha, o Colossus na Rússia, o Banshee é irlandês, o Solaris japonês, o Wolverine canadense. Esses novos X-Men, eles eram todos estrangeiros. Aliás, até quando o pessoal fala que a Marvel tá com essa mania agora, hora de colocar personagens com diversidade e de outras etnias nas histórias, precisa ler essa Giant Size X-Men, né, de 75, então já faz aí o quê? 30, 40 anos, precisa ler um pouco isso pra lembrar que não é de agora que a Marvel vem fazendo isso. Falando assim, o único personagem americano é nativo americano, né, um Apache, que é o pássaro trovejante, né? E tem o Colossus, né? Isso ainda era no meio da Guerra Fria, já não era aquela coisa horrorosa dos anos 50, 60. E tem outra coisa também que você falou aí, dessa questão dos créditos a esse personagem, porque ele basicamente escreveu essa história, escreveu acho que a primeira e segunda da mensal nova dos X-Men, e depois, ó, te fode aí, né? O claro desenvolver. Você foi o responsável por retomar os personagens, né? E dar o... E meio que dar o direcionamento, né? Porque essa galera toda diferente, de multinacional e multiétnica também, né? Mas só foi essa função dele, né? Ah, mas foi, deu... Se é por isso, todos os personagens, o Bob Kane e o Bill Finger também não criaram o Batman que a gente lê hoje, o Jerry Siegel e o Joe Shuster também não criaram o Superman que a gente lê hoje, né? Esses caras dão um pontapé inicial, dão um conceito que depois é desenvolvido, falando da Marvel e da DC, né? Depois é desenvolvido por milhares de outros criadores ao longo das décadas, né? Claro que o grande parte do background desses personagens que a gente tá citando, que a gente lê hoje, se deve ao Claremont, a gente sabe disso. O Claremont escreveu X-Men por décadas, mas a sacada, inclusive vocês podem olhar até o próprio visual deles, essencialmente, é ainda dessa Giant Size X-Men 1. Tudo que veio depois são variações em torno disso, sabe? Eles ainda estão muito ligados a essa origem, que até é interessante, porque o único remanescente da formação original dos X-Men, que seria a Fera, Homem de Gelo, Anjo, Garota Marvel, Jean Grey e o Ciclope, o único remanescente é o Ciclope, né? Que ele vem, a gente não falou da história, né? Ele vem com a missão de reunir novos X-Men pra salvar os X-Men originais que estão presos na ilha de Krakoa. E essa história é muito, muito famosa, porque é onde acontece a morte do Pássaro Trovejante, né? Na verdade, o Pássaro Trovejante, ele não morre nessa história. Ele morre depois, já na mensal dos X-Men, numa saga contra o Conde Nefária. Não é nessa de Krakoa. Não é. Olha, não leu, não leu, olha, não releu. Bicho, eu já tava suando aqui, folheando a revista de cara, procurando que o cara morreu. Eu digo, o bicho morreu, eu perdi. Eu me lembrava, ele morria numa explosão, não é uma coisa assim? É numa explosão, coisa. Mas é contra o Conde Nefária, depois. Eles, a história, e outra coisa, o Xavier, ele não tá preso. Ele fica na base e vão os novos X-Men, né? O Ciclope com todos os novos convocados, eles vão pra Krakoa pra tentar resgatar os X-Men originais, que além desses que você falou, ainda tinha o Destrutor e a Polaris. E eles estão... Ah, sim, isso tinha sido acrescentado. Isso, ele já era a fase que eles já estavam nos X-Men. Então, eles vão lá pra tentar resgatar, o Xavier fica na mansão, e aí é quando eles descobrem que o mutante que eles tinham ido lá inicialmente pra resgatar, que tinha sido localizado pelo cérebro, era a própria ilha. A ilha tinha sido servido de base de teste pra vários experimentos, né, pra bombas nucleares, e aí a radiação modificou os organismos da ilha, e a ilha se tornou um organismo senciente. Então, ela vai, e quando os X-Men vão lá, ela acaba capturando eles pra servir de alimento pra ilha. A ilha tava se alimentando da essência vital dos mutantes. E tem outra coisa também. Quem recruta a galera é o Xavier. Ele que vai atrás de um por um. Ele vai pessoalmente. Ele não tá preso, não. Essa parte... Apaga tudo que eu falei antes, então. Não, vamos deixar pra mostrar que você não leu. Essa parte do recrutamento é bem clichê também, né? Ele vai lá, um por um. Ele disse que tem no banco de dados dele, né, uma galera que ele deixou de reserva, vamos dizer assim, mas não sabia se estava preparado, mas como o momento é desesperador, né, para reunir novos X-Men, então ele vai ter que chamar essa equipe mesmo, sem preparo, e o Ciclope vai ser o líder, que ele é mais experiente, tal, tal. Mas é bem clichêzão, assim, como é a forma como ele vai lá buscando cada um. Aí, disso que você falou, Vitor, no começo, fica claro aqui, porque o Wolverine, quando ele vai lá, é o mesmo Wolverine, é praticamente o mesmo Wolverine de hoje, né? Ele tá lá na sede da arma, onde fica a nova da arma X, e o executivo fica puto, ele diz, podem vir atrás de mim, eu dou um jeito em vocês, eu mato, e vão se fuder, e eu vou embora. O que eu não entendo é porque ele não foi embora antes, né? Ele só foi embora agora, ele poderia ter ido embora quando ele quisesse. E por outro lado, a Tempestade é muito cuzona, velho. Ela é muito otária, velho. Ali no Canyon, ela também já era uma deusa. Não, sim, ela era uma deusa. A galera vai atrás dela porque tá uma seca e pede pra que ela faça chover. E aí eles vão lá, né, ela diz que vão dar uns presentes, acho que são 10 carneiros, uma coisa assim, pra ela, em sacrifício. Sacrifício pra ela. Ela fala que não quer aceitar. Mas assim, ela mora na África, sabe que não chove, porque não vou tomar chover. Ela não controla a chuva da África regularmente, sabe? Ela sabe que tá seco ali. O Quênia, todo mundo sabe que o Quênia é seco. Vai ficar controlando o clima ao bel prazer? Claro que não, né? Só quando precisa. E ela vai fazer o quê, então? Vai ficar no Wi-Fi na África, nos anos 70? Aí você que não leu a origem dela. Ela é americana de origem, depois que se apresentou isso. Ah, depois. E ela vai pra... Depois. É, depois. Muito depois. Era pra ela ser africana. Aí depois o Claremont introduziu que, na verdade, ela era americana, ela viaja com os pais pro Quênia pequena ainda, e acontece alguma coisa, no momento que os pais dela somem, são mortos, e ela fica lá, ela cresce nas ruas do Quênia. Fica um tempo no Cairo. Ah, do Cairo, É, aí depois é bem parecido com o que apareceu naquela bosta daquele filme X-Men Apocalipse, essa parte. E aí ela fica lá roubando carteira, e aí ela é adotada até por aquele, é um vilão também, não sei se é... Eu sei que ela acaba, quando desenvolve os poderes dela, ela tá lá pelo Quênia, e aí acabam tomando ela por uma deusa e ela embarca, sabe? Ela acredita naquilo. Não tô aqui, não tenho nada pra fazer, né? Vamos continuar aqui. Querem me dar comida de graça, água de graça, posso usar meus poderes sem ser perseguida, né? Ninguém quer me matar. Ó, tem outra coisa que eu queria discutir com vocês. Primeiro, vou confessar, já lhe disse em off, e que Deus me perdoe, mas eu gostei da história, tá? Então, vamos deixar isso claro, né? A história é boa. Nos anos 70 da Marvel, começa essa ascensão dos X-Men e do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha já vinha, mas os X-Men é isso que você falou, eles começam nas primeiras histórias, eles ganham muita popularidade, depois acaba caindo muito no ostracismo, fica aquele novelão, sabe? Tanto que as histórias entre as primeiras que aparecem, os Sentinelas, o Magneto e essa Giant-Size X-Men são bem chatinhas, viu? Tem umas sagas bem fuleirinhas aí, eu acho que você salva aquela do Monolito Vivo, que saiu há pouco aqui, na capa vermelha, e só. Andei lendo alguma nessas coleções históricas, nossa, é um novelão. É o Homem de Gelo que rouba a namorada do Destrutor, e o Destrutor que rouba do Homem de Gelo, olha. A primeira coisa que eu queria dizer é isso que o Marquinhos falou sobre Krakoa. Eu achei muito massa isso, essa ideia da ilha ser o mutante, sabe? É aquele clichêzão de ficção científica das antigas, mas é muito bom, viu? E ficou muito bem feito, assim, a luta final é muito foda. Mas o que eu queria discutir com vocês é que a gente combinar uma coisa. Em relação a esses novos mutantes, a equipe original é muito merda, velho. Bicho, é muito ruim, velho. Assim, dos novos mutantes, tirando o Praça Trovejante, o Solaris e o Banshee, que são três merdas com três poderes merda, a equipe original é muito ruim essa galera, velho. Não, vamos ser sinceros, velho. Não sejam sinceros. Falando no Solaris, tem uma lenda que até foi confirmada, tem um site bacaninha que é o Review, que faz parte, se não me engano, do Comic Book Resource, e o cara às vezes revela essas lendas dos quadrinhos. O Solaris era o mutante que era pra ter morrido na ilha de Krakoa, porque a ideia original do Len Wein era fazer essa edição como se fosse um tryout, né, um teste pra ver se aqueles caras tinham condições de ser X-Men. Aí ninguém morre, o Pássaro Trovejante morre depois, como vocês muito bem lembraram, mas o Solaris também, ele não acaba não matando o Solaris, que aliás era outro personagem polêmico por ser japonês, né, depois da Segunda Guerra Mundial teve ainda muita resistência com os japoneses nos Estados Unidos, isso hoje acho que se perdeu um pouco, mas era uma coisa, um preconceito que existia também. E aí o Solaris, com aquela personalidade forte dele, não morre, mas manda todo mundo se fuder no final e vai embora, né? Não contem comigo. Pois é, ele não continua. É, ele não continua, né? Porque assim, tem aquele preconceito, beleza, colocaram um japonês na equipe, mas botaram um japonês que era o... Ele conseguia ser mais babaca que o Pássaro Trovejante, que era outro babaca também, né? Que não se bicava com ninguém ali. E ele só ficou nessa história do Giant Size e na mensal mesmo, que aí a mensal, quando retoma a mensal com histórias inéditas, já é o Claremont escrevendo, né, com o Wine dando só o argumento. Se eu não me engano, o argumento é do Ryan e o roteiro é que é do Claremont. Ele já não continua na equipe, né? Ele já sai na primeira história. E aí eles tentam desenvolver com aqueles que sobram, porque até uma coisa que tem na último quadrinho da Giant Size, eu acho que é o anjo que pergunta: o que nós vamos fazer com três X-Men? Se fosse nos anos 90, formaria três equipes, né? Três revistas, né? É, pois é. Só que aí lá nos anos 70, eles resolveram que os X-Men originais iam sair da equipe. Só ia continuar o Ciclope, né? Aí depois ele sai lá pelos anos 80, 90 e forma o X-Factor, né? O primeiro X-Factor. Na verdade, a ideia era retomar a formação original dos X-Men fora dos X-Men. Ele recruta o Fera, o Anjo, o Homem de Gelo e a Jean Grey, que, se eu não me engano, nessa época é a Madeline Pryor, né? Não, já era a Jean Grey. Era Jean Grey e o Ciclope, ele estava casado com a Madeline Pryor, mas a Jean Grey volta e aí é todo aquele rolo que a gente pode... falar isso, depois, eu gosto bastante desse começo do X-Factor, que além de... eles eram uma fachada, era uma equipe que seria exterminadora de mutantes, que seria uma fachada para eles recrutarem mutantes em situação de perigo e tentar treinar, mas que quando não estavam com aquela fachada, eles se tornavam mesmo, usavam os poderes, e aí eles eram mutantes malignos, eles eram taxados como mutantes malignos, e a fachada, o X-Factor, que era a fachada, era uma equipe que caçava mutantes, né? Uma equipe de humanos que caçavam mutantes. Eu gostava bastante dessa premissa da... Sim. Eles se faziam de humanos para, na verdade, resgatar os mutantes, né? Isso mesmo. Eu tenho certeza que o Dãozinho leu isso e também adorou. Eu tava dormindo aqui, na verdade, mas eu quero... quero falar outra coisa. Essa história é de quando, Vitor? Dos anos 70? Essa Giant Size? 75. Pois é, eu queria falar era isso, né? Como o Leon Williams escritou foda, porque nessa época ainda tinha gibi trucado, né? Aquela leitura de recordatório imenso, diálogo chato. E a história são 60 e tantas páginas. 68. E a história flui muito bem, viu? Você lê assim, numa tacada, bem amarrada. Assim, eu falei, né? A formação da equipe é clichêzão, mas funciona pra proposta. E é rápido, não fica aquele negócio, sabe? Não é metade da revista, não é formação da equipe. A formação da equipe, ele resolve em 3, 4 páginas, né? Cada personagem é uma página, praticamente, né? Eu acho que o que mais demora é o Colossus. E a história, bicho, vai inventando, ele dá umas pinceladas de que será cada personagem ali, né? Você falou, ele preparou tudo pra quem fosse assumir. Ó, esse personagem aqui é assim, assado, o poder é esse, ele faz isso. Esse aqui é isso e vamos embora, cara. Isso dentro da ação da história. É o que mostra como ele era um escritor muito foda, mesmo pra época. Não, e eu vou te falar, e ele deu a sorte de pegar o Claremont e o Byrne, que são outros coautores muito foda também, porque a impressão que eu tenho lendo hoje esse material mais antigo da Marvel, até graças a esse resgate que a gente já falou várias vezes, que a Salvati tem feito... E a própria Panini também tem feito nessas coleções históricas. A impressão que eu tenho é que esses X-Men dos anos 70 e o Homem-Aranha ainda dos anos 70, do Romita, do Buscema, eles são os personagens que realmente colocaram a Marvel numa nova era, assim. É isso que o Dom falou. Ela rompe com aquela coisa de ser aquelas histórias antigas que você ficava só, passava 3 páginas retomando o que aconteceu na página anterior, o que é muito chato, até depois a gente fala sobre isso num outro podcast. E já é uma modernidade bacana, assim, que eles trazem pros quadrinhos da Marvel. Acho que até por isso que os X-Men acabaram ganhando essa notoriedade toda que ganharam, né? Ali foi o começo da retomada da popularidade, né, dos X-Men. Ele explodiu mesmo, foi com o... quando o Byrne entrou no título, né? Que aí eles assumiram aquela coisa de novelão mesmo, e aí o resto é história, né? Hoje em dia já tá meio escanteada, eles estão até começando a retomar alguma coisa, mas ficou durante muito tempo escanteada por conta daquela briga da Marvel com a Fox, né? E agora que eles estão tentando retomar alguma coisa dos X-Men nos quadrinhos, mas durante muito tempo foi o principal produto da Marvel, né? E é uma filha da putice da Marvel essa briga com a Fox, né? Porque eles venderam, cara. Vendeu, tá vendido. Aí ficam fazendo biquinho agora porque querem de volta, sabe? Ficam deixando de lado o Quarteto Fantástico. Pô, a gente falou do Jack Kirby no outro podcast. E você não tem um título do Quarteto Fantástico no centenário do Jack Kirby. Agora, também ignorando... Ignorando não, até continua sendo publicado. Só diminuiu bastante o que até precisava, né? Os X-Men... Puxa vida, os X-Men sustentaram a Marvel nos anos 90, né? Sustentaram. A Marvel teria sido... Teria conseguido ir à falência, que tentou várias vezes, teria conseguido ir à falência, se não fosse os X-Men. Mas... E só pra não passar em branco, o Len Wein, na verdade, ele é criador de vários personagens, e na DC, por exemplo, ele é co-criador do Monstro do Pântano, né? Junto com o Barry Windsor Smith. É o Barry Windsor Smith, não, o Barry Ringstone. Ah, sim. Hoje, hoje tá também. Bom, né, Costa? É, o Barry Windsor. É. Ringstone. Sempre Ringstone. Que também já faleceu, né? Faleceu há pouco, tem muito tempo e já faleceu. Faleceu esse ano, cara. E ele veio na CCXP no Brasil e um pouco tempo depois ele... Não foi ano passado, mas enfim, foi no anterior. E aí ele faleceu, acho que até foi em 2016. E aí, por curiosidade, quem quiser conhecer essas histórias do Len Wein e do Ben Windsor, que vale muito a pena, os desenhos são maravilhosos e as histórias também são boas. A Panini conseguiu esse ano terminar de publicar o Monstro do Pântano Raízes, né? Fazia anos, que acho que foi 2012, que eles lançaram o número 1, aí o 2 estava trancado. E agora relançaram o 1 e o 2. Eu li isso aí, vale muito a pena. É outro caso que a fase mais famosa é do escritor que veio depois, que é o Alan Moore. Mas, talvez muita gente não saiba disso, quem trouxe o Alan Moore para os Estados Unidos para assumir esse título do Monstro do Pântano e depois, como o Marcos falou, editou X-Men e tal, quem trouxe o Alan Moore para os Estados Unidos foi... Ele convidou o Alan Moore para assumir o título do Monstro do Pântano, e quando o Moore chega, o Len Wein tinha encerrado as histórias que ele queria contar, e o Moore dá um outro direcionamento que também foi publicado recentemente aí pela Panini, essa fase histórica que todo mundo conhece do Monstro do Pântano, todo mundo já ouviu falar. E além do Alan Moore, ele trouxe esse cara pouco conhecido aí para trabalhar nos Estados Unidos, onde ele estourou. Ele trouxe a invasão britânica. Ele é acreditado pelos próprios autores como o grande arquiteto da invasão britânica, né? Neil Gaiman, depois o Grant Morrison mais tarde, sabe? Todos esses caras que vieram da Inglaterra e meio que revolucionaram os quadrinhos nos anos 80 devem ao Len Wein essa iniciativa, né? Vamos falar agora um pouquinho mais do Len Wein. Ele nasceu em 12 de junho de 48 e faleceu agora dia 9 de setembro de 2017. E ele, segundo a Wikipédia, ele começou a trabalhar numa história na revista Teen Titans, de dezembro de 68, Teen Titans 18, que ele escreveu em parceria com o Marv Wolfman. E aí, logo depois, ele começou a escrever histórias mais voltadas para terror e mistério. Ele escreveu para The House of Secrets e, na Marvel, Tower of Shadows e Chamber of Darkness. Aparentemente foi isso que começou a direcionar ele para essas histórias e aí a criação do Monstro do Pântano, como você falou. E ele é um tipo de escritor que você não é aquele escritor que chama tua atenção para falar, não, eu preciso ler essa revista porque ela foi escrita pelo Len Wein. Mas ele é muito competente, né? Em tudo que ele fez, ele escreveu histórias boas, mas ele era bem... low profile, né? Ninguém meio que se importava muito com ele, mas ele foi extremamente importante para a indústria, né? Nos bastidores, todo mundo se importava com ele. Os autores e editores sabiam da importância dele, porque justamente ele era o cara por trás, né? Ele escrevia ativamente, só que eu tenho notado, assim, agora, é bem o que você falou, a gente lê uma história do Len Wein, todo mundo que tá ouvindo esse podcast e já lê quadrinhos há um tempo, deve ter lido alguma história do Len Wein e não tá lembrando ou não tá sabendo que essa história é dele. Mas ele é aquele cara que carregava o piano, ele colocava o cenário, ele escreveu o Batman também, eu tô lendo aqui, eu não sabia disso. Ele que criou o Lucius Fox no Batman, que depois veio a ser um personagem muito importante pra uma fase do Batman nos anos 70, nos 80, até hoje. É um personagem que já apareceu nos filmes, já apareceu na TV. Então, ele que ajudou o Alan Moore a viabilizar o Batman, né? Então, ele é um cara que fazia as coisas acontecerem. Ele talvez a gente poderia chamar ele, se fosse no cinema, de um produtor, sabe? Aquele cara que ninguém associa que é ele, porque ele não é o ator que tá na frente das câmeras, ele não é o diretor que tá comandando, mas ele é o cara que tá fazendo o filme acontecer, sabe? falando de Watchmen, ele, se eu não me engano, foi dele a sugestão pro que o Alan Moore queria usar os personagens da Charlton, né? Mas aí a DC barrou, porque a DC tinha outros planos para os personagens, né? Vocês lembram qual eram os planos da DC para os personagens da Charlton? Não, não. Ela queria utilizar, lembra, né? Não fizeram porra nenhuma. Pois é. Não fizeram porra nenhuma. Podia ter deixado o Alan Moore usar. Pois é, aí, se eu não me engano, foi sugestão do Len Wein de falar assim, ó, já que não pode usar os personagens que você quer, cria os personagens do jeito que você quer e utiliza esses personagens. E o resto é história, né? Só que, ainda envolvendo Watchmen, tem aquela polêmica do final da revista, né? Porque todo aquele plano do Ozymandias, ele é um episódio daquela série Além da Imaginação, se eu não me engano, né? De utilizar os escritores e trazer uma ameaça alienígena, aquilo dali é cagado e cuspido de um episódio de Além da Imaginação. E o Len Wein falou isso pro Alan Moore, falou, ó, muda isso aqui porque tá igual, não tá parecido, tá igual. E ele falou, não vou mudar. Só pra complementar, na verdade é um episódio, o episódio 3 da primeira temporada de outra série que lembra muito Além da Imaginação, que é aquela The Outer Limits. É uma proposta parecida com Além da Imaginação, até não me lembro que título ganhou essa série aqui no Brasil, The Outer Limits, que é um episódio que tem um plot semelhante a esse do plano dos Ozymandias, né? E aí o Alan Moore acabou fazendo do jeito que ele queria, né? Foi publicado daquele jeito. E aí quando foi lançado aquelas minisséries Before Watchmen, o Len Wein, ele escreveu a minissérie do Ozymandias, e aí ele deu aquela cutucada, né? Porque ele colocou o Ozymandias assistindo esse episódio. Foi quando ele teve a ideia pra poder fazer aquele final da série de Watchmen, né? Então ele ainda conseguiu dar aquela cutucada no velho barbudo. Um abraço pra o Reginaldo, que é o maior fã Alan Moore que a gente conhece. E o resto é história, né? O cara é extremamente importante pra pros quadrinhos, né? A gente nunca associa ele a uma fase de personagem, tipo, o Vitor falou, né, que escreveu o Batman, porque ele nunca ficou muito tempo, né? Ele não tem um rumo muito longo com os personagens. Como ele era editor também, né? Ficava nesse trabalho de bastidores, ele nunca ficou... Nunca teve um personagem, aquela fase marcante em um personagem. Ele sempre foi muito de criar essa base, né? O que vinha depois. Praticamente um trabalho de editor, né? Ele botava as peças no tabuleiro e deixava os outros brincarem, né? Pois é, e vocês lembram de alguma outra... Apesar da gente estar falando aqui que não tem uma fase marcante, mas vocês lembram de alguma outra história legal que o Len Wein tem escrito, que vocês tenham lido e que querem destacar? Eu destacaria essa run do Monstro do Pântano. São dois encadernados que você acha agora no Brasil, que realmente são histórias muito boas. Só o desenho do Barry Winson já valeria. Depois ele continuou no título até, mas eu particularmente gosto dessas histórias do Monstro do Pântano. Acho que nesse caso específico ele fez muito mais do que simplesmente criar o personagem. Ele realmente deu uma personalidade que o Alan Moore, de certa forma, respeitou no run, aquela coisa dele ser um monstro mais trágico. Claro que o Alan Moore sempre tem que colocar um twist, mas foi com a bênção do Len Wein. Então, e ele escreveu muita coisa, né, cara? Escreveu Demolidor, escreveu Batman, escreveu Homem-Aranha, escreveu Hulk. Mas é também como o Dão falou, ele escrevia algumas histórias e aí o principal trabalho dele era editor. Eu sigo alguns autores diversos no Twitter, de variado, por vários motivos, assim, não necessariamente sejam os meus favoritos, não necessariamente não são, mas eu acho, às vezes que eu vejo que os caras postam umas coisas legais, eu começo a seguir. E no dia que o Len Wein morreu, era impressionante, todo mundo que eu sigo, que é dos quadrinhos mais, pessoal mais antigo da Marvel e da DC, né, não os independentes necessariamente, mas o pessoal mais antigo, todo mundo homenageando o Len Wein, e não só homenageando porque Len Wein era importante, mas homenageando assim, eu conheci o Len Wein no ano tal, ele era um cara legal, aquele cara que a gente falou, Tom King, que nós falamos no último podcast do Senhor Milagre, ele falou, não, eu tava começando... Tava achando que eu não tava bom, e o Len Wein foi um cara que me incentivou a continuar, e eu devo tudo a ele, e muita gente falando desse tipo de coisa, sabe? Pô, o Len Wein foi o cara que me incentivou, que me deu força, então eu acho por essa repercussão que teve, que ele também tinha essa, e claro, pelo próprio Alan Moore, ele tinha essa coisa meio de caça-talento, sabe? De trazer todos esses caras bons pros quadrinhos que estão trabalhando até hoje aí, e a gente pensa que eles são novos, mas... Eles já estão ralando um tempão e o Lenoir em alguma... Lenoir, em algum momento a história deles se intersecciona, sabe? Então, acho que ficou muito... muito patente a importância dele, né? Outra história que eu tô olhando aqui que ele fez, que eu gosto muito e que é tido como um marco, né? Uma primeira história de quadrinhos adultos na Marvel e na DC, fora as histórias de terror. Camelot 3000 é tido como um marco. Né? Ele era editor, né? Ele editou Crise nas Infinitas Terras, ele ajudou na reformulação da Mulher Maravilha dos roteiros do George Pérez. Escreveu a reformulação do Besouro Azul, que aí é aquilo que a gente falou, ele ajudou nessa reformulação. Escreveu Diálogos de Lendas, que é do John Ostrander. Ele é co-criador daquele cara, o Human Target, o Alvo Humano, que tem um encadernado aí que você acha com relativa facilidade do Peter Milligan, que saiu pela Ópera Gráfica há uns anos, mas tem bastante pra... E teve até série de TV já. Apesar de você não associá-lo a nenhuma... passagem marcante, nenhuma fase, mas olha o tanto de trabalho importante que tem um dedinho lá do Lenoir, tem alguma coisa que ele contribuiu, então com certeza ele era um cara muito importante para os quadrinhos norte-americanos, né? E de certeza vai fazer muita falta nessa indústria que tá tão carente de bons profissionais e de bons autores, né? Eu diria que a Marvel e a DC estão bem carentes de bons profissionais e bons autores, porque os bons estão indo embora, né? É verdade. Talvez porque não tem um cara como o Lenoir para mantê-los nas majors, né? Você imagina agora, talvez Alan Moore nunca tivesse vindo para os Estados Unidos escrever as obras que a gente conhece dele se não fosse o Lenoir. Talvez Alan Moore não tivesse escrito o Watchmen se não fosse o Lenoir e não, dá para fazer, vamos fazer diferente, sabe? Imagina como seria o... Sabe aquela... Não é dele, mas sabe aquela minissérie O Prego, da DC? Como seria o mundo sem o Superman? Imagina como seria o mundo sem o Lenoir na Marvel e na DC nesses momentos chaves aí que a gente falou, né? É bem isso mesmo. Bom, é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Pilha de Bis. Quero agradecer mais uma vez, Dãozinho, Vitor. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. E até a próxima semana com mais uma edição do Pilha de Bis. Um abraço.